Panorama Agrícola para 16 de janeiro de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você. Estamos abrindo o Panorama Agrícola de 16 de janeiro de 2013, quarta-feira de Lua Nova. Um abraço. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: quem muito espera, desespera. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você confere detalhes sobre o Proagro, seguro da agricultura familiar. E também viaja por Santa Catarina com Eonir Malgarese, falando sobre pesque e pague. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, beba mais chá. Ajuda a eliminar toxinas e o excesso de líquidos no organismo. Use chá branco, chá verde e chá de hibisco. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O assunto da entrevista de hoje é seguro da agricultura familiar, o SEAF. Ou o Proagro Mais. Conversamos com Oswaldo Vieira dos Santos, engenheiro agrônomo do setor de crédito rural da EPAGRE. São orientações básicas para o produtor rural. Antes de contratar o empréstimo, qual a preocupação do agricultor, Oswaldo? Essa preocupação ela é grande e nós queremos chamar a atenção do agricultor, porque nós temos vivenciado em Santa Catarina vários fenômenos climáticos que são cobertos pelo Proagro, que para a agricultura familiar ele é tratado como Proagro Mais, ou chamado também SEAF, que é o seguro da agricultura familiar, e que só que nós estamos observando os fenômenos climáticos, como o excesso de chuva, ou a falta de chuva, a estiagem, o granizo, a geada, um outro evento meio desastroso, tem provocado grandes perdas na agricultura. E não só na perda da produção. Nós temos observado muito a perda do enquadramento no Proagro pelo agricultor familiar por não ter observado alguns requisitos do contrato de financiamento. Para não perder o seguro agrícola da agricultura familiar, que requisitos são esses que o agricultor deve preencher? Bom, em primeiro lugar, nós trabalhamos junto com o MDA e com o Banco do Brasil e com os demais agentes financeiros. Então, nós produzimos um documento, foi tirada uma tiragem grande, mais de 70 mil cópias, para ser distribuído ao agricultor, e está sendo distribuído para a IPAGRE, está sendo distribuído pelo MDA, pelas cooperativas, para que o agricultor receba na casa dele, ou lá no escritório da IPAGRE, ou do seu sindicato, uma cópia de um documento, um folheto, dando todas as explicações sobre o seguro. Quais, desde a contratação do seguro lá no banco, quando ele faz um contrato de custeio no banco, o que o banco vai colocar lá para ele, qual é a cultura, qual é a produtividade, qual é o orçamento que está implícito e quais as orientações o agricultor deve tomar dali para frente para que quando der o sinistro, quando der o evento climático, ele não perca o Proagro. Antes de contratar o empréstimo, tem que fazer análise do solo, zoneamento agrícola? Esse é um... O Proagro tem... Ele tem... Digamos, ele tem se modernizado, mas talvez não seja modernizado. Ele tem se tomado algumas providências, porque nós tivemos em 2004 mais de 30 mil pedidos de cobertura de Proagro. Agora, na safra 2011-2012, chegou em torno de 12 mil pedidos de cobertura. Ou seja, 12 mil indenizações é um volume de dinheiro, de recursos bastante grande, que o governo federal tem que alocar para cobrir esses financiamentos. Então, o que acontece? Com base em algumas experiências, o Proagro começou a exigir mais cuidado por parte do agricultor. Um dos cuidados que está exigindo é a análise físico e química do solo. Análise química com validade de até 2 anos e análise física de até 10 anos. Além disso, uma recomendação de insumos para cada agricultor, para aquela cultura, para ter certeza de que aquela lavoura vai ser implantada num solo adequado e com a orientação, com a recomendação de adubos e sementes adequada também. Perfeito. São detalhes importantes que o agricultor não pode deixar de observar. Tem que cuidar antes de contratar o empréstimo do Seguro da Agricultura Familiar ou do Proagro Mais. É isso, né, Oswaldo? É isso. O nosso recado aqui, e isso é válido para todo agricultor, é que ele, na dúvida, pergunte, procure a IPAGRE, procure o seu sindicato, procure a Secretaria Municipal de Agricultura, procure a sua entidade representativa e pergunte, porque às vezes ele deixa de perguntar e acaba esquecendo, e quando vê já ocorreu o fato, né? E aí não dá para voltar atrás. Então a pergunta é: o que eu tenho que fazer para não perder para o agro? Em primeiro lugar, é contratar a operação de crédito e implantar a lavoura na tecnologia recomendada, na área contratada. Se eu financiei para 5 hectares de milho, eu tenho que ter 5 hectares de milho plantado. Aí, o requisito, análise de solo, como falei, físico-química. A semente que eu vou plantar, ela tem que estar registrada no Ministério da Agricultura, tem que estar dentro do zoneamento. O que é o zoneamento? O zoneamento é um período que o Ministério da Agricultura diz: olha, para Santa Catarina, município de Xaxim, o zoneamento agrícola vai de tal dia de outubro a tanto de dezembro. Então, esse é o período de plantio. Se plantar fora dessa época, já tem implicações de poderá perder o seguro porque foi plantado fora do zoneamento. Então, o recado nosso é que são várias informações, são muita informação que o produtor precisa saber, e a solução é perguntar. Oswaldo Vieira dos Santos, do Crédito Rural da IPAGRE. Obrigado pelas informações aqui sobre o Proagro Mais Seguro da Agricultura Familiar. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvintes do Panorama Agrícola. E hoje nós vamos falar do prazer da pescaria. A modalidade de pesca chamada pesca e pague firmou-se como uma boa alternativa de renda para quem produz peixes e de alegria para quem pesca. Em Santa Catarina, a piscicultura deu um salto com a instalação de pesca e pagues em todas as regiões do estado. E cada lugar tem um jeito muito próprio de manter esse tipo de pesca esportiva. Bem, para muita gente, pescar é a saída para deixar o estresse de lado, relaxar e recarregar as energias. E assim muitos passam o tempo, na beira de um açude, só esperando o peixe dar sinal. É claro que tem que ter um pouco de manha para isso, saber a hora certa de puxar o anzol. E quando ele vem, é uma festa só. É isso que acontece na propriedade do agricultor Valtemir Bedendo. Há 10 anos, ele lida com pesca e pague. Valtemir mora na comunidade Serra Alta, do município de Erval do Oeste. De olho nesse mercado, o produtor aperfeiçoou o pesca e pague. Montou uma estrutura completa em 5.500 metros quadrados. Por temporada, saem dos seus viveiros entre 15 a 18 toneladas de pescados. A tilápia é o carro-chefe do empreendimento, mas tem ainda as carpas e jundiás. O veterinário da IPAGRE, Clóvis Segalim, orienta os produtores nas tecnologias de produção dos pescados, na comercialização e até mesmo no processamento. E se você tiver interesse, ouvinte do Panorama Agrícola, em pesca e pagues, entre em contato com os nossos técnicos da IPAGRE aí no seu município.